Mas que tristeza, me pague uma cerveja. A cerveja. A cerveja. Alguém pague uma cerveja agora pra mim. Já fui em outros bares, agora estou aqui. Só foi cinco cervejas que eu bebi. Foi sim, e aí, quem vai pagar pra mim? Só quero uma cerveja pra ficar legal, pra matar minha sede, levantar meu astral. Não sou nenhum bebum, sou um cara de bem. E o problema que eu tenho, vocês não têm. Sou um cara estudado e tenho meus costumes. Pela namorada, eu morro de ciúmes. O dia não foi bom, estou numa pior. Briguei com a namorada, agora estou só. Escuta, agora estou na fossa. Meu amor foi embora, por uma briguinha à toa, ela me deu fora. Agora estou só, eu não senti firmeza. Mas que tristeza, me pague uma cerveja. Cerveja. Cerveja. Cerveja. Agora estou aqui, daqui ninguém sai. Depois que eu for embora, mande a conta pro meu pai. E aí, quem vai? E aí, e aí, e aí, e aí, quem vai? E aí, já faz 3 meses, o que que eu faço? Parece que foi ontem, dizia me amar, agora está com outro homem. Fazendo piquenique, comendo melancia. Ir para a igreja agora é sua alegria. Eu até me lembro da última vez, das juras de amor que ela me fez. Me chamava de amorzinho em vez de tel. Nas horas de amor, de lábios de mel. Mas errei, fui estúpido, talvez até um burro. Me deixei iludir, agora estou de luto. Vou contar pra vocês como eu a encontrei. Andava à noite, parecia um gay. E juramos ficar junto, mas tudo acabou. Por uma briguinha à toa, ela logo me deixou. Agora estou só, eu não senti firmeza. Mas que tristeza, me pague uma cerveja. Cerveja. Cerveja. Cerveja. Alguém pode dar um jeito em minha conta pagar? Eu não sou boy, quem é que vai me ajudar? Eu me danei nessa história e nesse instante vou beber mais cerveja pra ficar bem distante. Não sei se bebo agora ou se bebo depois. Vou esperar chover, eu vou contar até 2. Vou beber um pouco mais, traga até as suas. Vocês não creem em mim? Então me traga mais 2. Eu já desabafei em muitos bares, mas tudo que eu sonhei foi pelos ares. Eu já mexi disso tudo, eu vou cair no mundo. Não sei se eu fico ou vou pra outros bares. Meu nome é Tel, sou até bem elegante. Ela partiu, mas sei que mulher tem bastante. Eu já aprendi a lição, vou aprender a fazer squat. Você muito famoso cantando esse rap. Agora é pra valer, vou esquecer essa mulher. E se ela aparecer, vou lhe dar no pontapé. Agora eu estou sozinho bebendo nessa mesa. E pra não mais chorar, então me pague uma cerveja. Cerveja. Cerveja. Cerveja.